Salve o povo pai, meu povo chora e eu vi. Agora é hora do meu povo sorrir, porque o país cresceu, né? Não tanto por aqui. Acho que esqueceram de avisar o Jardim Peri. Por aqui todo dia nasce um Neymar. Pobre criança, só aprende a driblar o sistema de segurança. Ou se liga num outro tipo de carreira. O mundo é louco, te transforma em pó depois que cheira. Se a criança é a esperança, veja a pedofilia. Tão estuprando nossa esperança todo dia. Prefeitos são cirurgiões, eu já sabia. Operam nossos bolsos sem nem mesmo anestesia. Pô juiz, apita uma falta pra nós. Minha quebrada é uma fábrica de heróis, pois Superman nunca trouxe cesta básica. Se ele existisse, devia ir dos States pra África. Tá foda, aqui ninguém mais aguenta. Hacking isso desde os anos 80. Nossa justiça é mal escrita e lenta. Grande vantagem mesmo a gente ser penta. Saúde pro povo, paz pra geral. Saúde pro povo, paz pra geral. Dai-nos força pra bater mais concreto. Enchendo laje vai chover, pobre precisa de teto. Fazer valer a pena, essa é minha missão. Sistema tema, eu sou problema. Tá tudo errado aqui, ninguém é melhor que ninguém. Então me queira morto, me queira morto. Depois se analise e se mate também. Um salve pra todas as quebradas. Muita luz, foco, força e fé. O império contra-ataca, se tem coragem saca. Não tem coragem não se mexe, fecha o cu pra barca. A arca de Noé só leva dois corações. Se formos 1 bilhão, construam 500 milhões. O sistema te zoou, pra que não se articule. Nos chamam de manobra, mas eu chamo de bullying. O seu governo é troll, eu quero é sol. Arroz, bife, batata frita, viva o colesterol. Hasta la vista baby, vacilação é rouba carne do prato do próprio irmão. Mas políticos vêm, políticos vão. Políticos quem? Políticos são. Dono da razão, você perdeu o emprego. Sua mina te largou. Tentou um descarrego, mas não adiantou. Já entendi seu truque. Você finge que a culpa é minha e vai me xingar muito no Facebook. Ô tio, atira sua pedra hostil. Vai pra derrubar ou então não dê um pio. 2000 anos de discórdia, misericórdia, viu? 11 de setembro é todo dia no Brasil. Põe fogo no bombril, pirotecnia de favela. Um bombril na antena pra assistir novela. Obraria panela, não temos voz nessa sociedade onde um bombril faz muito mais por nós. Fazer valer a pena, essa é minha missão. Sistema trema, eu sou problema. Tá tudo errado aqui, ninguém é melhor que ninguém. Então me queira morto, depois se analise e se mate também. Foco, força e fé, muita luz pra todo homem do bem. Mais luz ainda pro homem do mal. Muita luz pra todo homem do bem. Mais luz ainda pro homem do mal. Muita luz pra todo homem do bem. Mais luz ainda pro homem do mal. Muita luz pra todo homem do bem. Mais luz ainda pra todo homem do mal.